Bem, o tema da palestra hoje é o dever. Mas para a gente falar de dever, eu vou voltar um pouquinho atrás na história, né? E nós vamos tentar colocar alguma coisa a respeito daquilo que começou a acontecer lá nos primórdios da nossa civilização, lá na época em que começou a acontecer a povoação do planeta. Começou a acontecer aqui, as primeiras reencarnas, né, das pessoas que aqui começaram a habitar esse planeta. Aqui, isso aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. Os primeiros silvícolas que aqui nasceram, que aqui reencarnaram, que viviam no meio das selvas, os primeiros primatas, os primeiros, digamos assim, que não eram nem homem e nem animais, que seriam aqueles que dariam origem ao homem, ao próprio homem que vivia nas cavernas, todos eles tinham uma necessidade básica, primordial, que era a de viver em grupos, viver numa sociedade, viver numa comuna. Daí a palavra hoje, comunidade. Todos. Claro que, com raras exceções, alguém conseguia até viver sozinho. Mas todos, sem dúvida, viviam em sociedade, em grupos. Sejam eles grupos de 10, de 15, de 30, de 100, de 1000. Mas eram, obrigatoriamente, por uma questão natural e básica, de necessidade, viver em grupos. Por quê? Porque existia a necessidade afetiva e existia uma necessidade social, de sociabilidade. O homem, lembro agora das aulas de sociologia, na época que eu estava no ginásio, isso há 40 e poucos anos atrás, existia um tal de professor Iraci, ele dava aula de sociologia, naquela época existia aula de sociologia, agora faz uns 3 anos, 4, que surgiram novamente, né? Ele nos dizia assim que o homem, mulher, ser humano, o homem é um ser eminentemente social. Ele precisa viver numa sociedade, ele não consegue viver longe de uma sociedade, não consegue viver sozinho. Só que, em contrapartida, no momento em que nós, ou que naquela época as pessoas viviam numa sociedade ou num grupo, seja de 10, de 20 ou de 1000, quando se vive em grupo, as necessidades aumentam e também a questão comportamental de cada um, ela modifica. Isso é óbvio, porque uns têm que coexistir com os outros. Então, surgiu já desde aquela época lá, um código de conduta comportamental que não estava escrito em lugar nenhum, porque naquela época eles não sabiam nem falar direito, que nem nós aqui hoje, eles não tinham idiomas, eles não tinham uma fala, que nem hoje a gente tem, mas eles tinham um código de conduta comportamental que vinha dentro deles. É algo que se chama a priori na filosofia. É algo que já vinha dentro deles. Aquele código de conduta comportamental que fazia com que eles conseguissem coexistir entre eles, né, sem, digamos assim, ferir a liberdade de um outro. Quer dizer, eles tinham um código de conduta que conseguia, de certa forma, coexistirem sem conturbações do grupo. Mas no momento em que um código de conduta comportamental não fosse respeitado por alguma dessas pessoas ou desses seres que viviam nessa comunidade ou nesse grupo, acontecia alguma conturbação, acontecia alguma briga, e naquela época as brigas elas viravam em verdadeiras chacinas, porque não existia aquela evolução que existe hoje do ser. Então, isso é aquilo que hoje nós vamos tentar colocar para vocês, que é aquilo que se chama aqui eu coloquei que um código de conduta comportamental seria que a gente pode falar hoje de dever moral. É o dever moral, aquilo que está no Livro dos Espíritos, eu não me lembro o item, está aqui. Exatamente, na página 226, o dever, certo? Então, o dever aqui, que é tratado no Livro dos Espíritos, não é o dever profissional, ou o dever com a família, ou o dever, seja que for. Não, fala do dever moral, o dever de conduta comportamental de nós, seres, para com outros seres dentro de uma sociedade. E no momento que essa conduta, que esse dever moral não é levado a sério ou não é colocado em prática por alguma das pessoas ou por um grupo de pessoas desse grupo social ou dessa sociedade, acontecem, sem dúvida nenhuma, conturbações sociais e depois de toda a ordem. Um dos primeiros códigos de conduta moral, o de dever moral, foi os dez mandamentos, lá, entalhados na pedra por Moisés, lá 4, 5 mil anos antes de Cristo. Isso é coisa de 5, 6 mil anos atrás, ou mais até. Não sei muito bem, mas é há muito tempo. Foi o primeiro código de conduta moral, o código de dever moral, né, escrito para que, naquela época, os judeus colocassem em prática. Vamos fazer agora, vamos voltar agora aqui para o presente e nós vamos perceber, vamos dar um exemplo aqui da digamos assim, das conturbações sociais que estão acontecendo hoje no Brasil. Já há uns 30, 40 dias, são manifestos, são conturbações, de certa forma, social e dentro das comunidades, principalmente nas grandes cidades. Por que aconteceram essas conturbações sociais? Vindo já lá do princípio que quando acontece alguma conturbação social em qualquer que seja o grupo, por pequeno que seja, aqui também aconteceu isso. Aconteceu o quê? Falta do dever moral de governantes, de políticos, de grandes oligarquias, empresas que controlam o poder. Aconteceu isso. O povo, o que aconteceu? O povo se revolta. Por quê? Falta de dever moral de muitos que detêm o poder. É isso que aconteceu. Mais um outro exemplo. Como eu trabalho bastante com o público, trabalho no comércio, em prestação de serviço, e essa semana foi especialmente cheia, eu escutei comentário de várias pessoas criticando a visita aqui no Brasil, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, criticando a presença aqui, a visita do Papa Francisco. E eu só ficava escutando, né, tentando analisar, porque a argumentação básica, quer dizer, a argumentação principal dessas pessoas é de que, ao invés de gastar tanto dinheiro com a visita do Papa, eles deviam construir casas para as pessoas que não têm casa. Quer dizer, mais uma vez, a questão material sendo colocada acima da questão social. As pessoas não imaginam, eu pelo menos penso assim, o quanto bem que o Papa Francisco está fazendo para os jovens aqui no Brasil. É só olhar na televisão e perceber a sua humildade, a sua simplicidade, a sua importância às outras pessoas, o seu carisma, que só a presença dele aqui no Brasil já deve ter praticamente transformado a vida de milhares de jovens que, porventura, já estavam com a ideia de partir para outro lado. O lado do banditismo, o lado da criminalidade, o lado das drogas, o lado da prostituição, o lado ruim, o lado negro da vida. Mas que a presença dele, ora, são jovens, e muitos jovens que não têm ainda um sentido na vida, não têm ainda um sentido de como eles vão levar para adiante a vida deles. E a presença do Papa Francisco, ora, Por quê? Por que que deve ser criticada? Eu vejo com os olhos extremamente gratificados a presença dele no Brasil, porque eu acho que ele fez muito, mas muito, muito bem. Muito mais bem do que a Copa das Confederações, muito mais bem do que a futura Copa do Mundo e também das Olimpíadas. Ele devia vir aqui no Brasil sempre. Porque eu acho que, apesar de professar aqui a crença espírita, que eu sou há muito tempo, ora, o Papa, ele comanda, ele é um, digamos assim, um chefe de uma igreja que mais detém fiéis. Só no Brasil são 123 milhões de católicos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ele tem, sim, o seu respaldo espiritual, o seu respaldo político, afora que ele é um chefe de Estado, ele não é só o Papa. Então, eu não falei nada para aquelas pessoas, né, que criticaram a vinda dele. Mas, sim, eu fiquei pensando e arrumando um argumento para mim mesmo, e depois assistindo as entrevistas dele e principalmente as colocações que ele fez a respeito dos jovens, a respeito da necessidade das pessoas abrirem seu coração para Jesus, abrirem seu coração para o amor de Maria e tal. Ora, ele está cumprindo o seu dever. Esse é um grande dever moral que ele está cumprindo aqui no Brasil. E eu vejo sem forma nenhuma, eu vejo assim, sem aquela questão de achar que o Espiritismo é melhor de qualquer coisa, eu vejo sim a Igreja Católica agora, com o Papa Francisco, chegar realmente ao século XXI, tentando derrubar muitos tabus, derrubar muitos paradigmas, que são normas arcaicas, que já não tem mais lugar no século XXI. Enfim, eu vejo com bons olhos a presença dele aqui. Ele está cumprindo, sim, com o seu dever moral, como chefe de uma instituição católica, de uma instituição espiritual, chefe de uma grande massa, chefe, entre aspas, né? Mas de um líder espiritual mundial. Então é isso aí, pessoal. Obrigado.